Igreja Nova Unção de Deus. Igreja Nova Unção de Deus. Preparando uma noiva para Cristo. Senta um pouquinho, amados. Sejam bem-vindos. Boa noite para todos. Com certeza nós estamos na presença do nosso Deus. Amém? E creio que Ele há de falar o nosso coração. Creio que Ele há de trazer o entendimento da palavra que nós precisamos para assim caminharmos na presença dEle, e assim venceremos para a glória de Deus. Eu tenho duas mensagens aqui que eu gostaria de compartilhar com você. São mensagens curtas, objetivas, mas eu creio que vai nos ajudar. A primeira está no livro de Cantares de Salomão, no capítulo 3. Cantares de Salomão, o capítulo 3. Amém? Isto, queridos. Cantares de Salomão, o capítulo 3. Se você tiver dificuldade para encontrar, você pode pedir ajuda para o obreiro, pode pedir ajuda para o irmão do lado, o irmão que já maneja bem a palavra. Ajuda lá, irmãos, por gentileza. O livro de Cantares não é difícil de encontrar. Você, abrindo no meio da Bíblia, você encontra Salmos. O livro de Salmo, por ser um livro popular, mais conhecido, é mais fácil de ser encontrado. Então, o meio da Bíblia, Salmos. Depois de Salmos, Provérbios. Depois de Provérbios, Eclesiastes. Depois de Eclesiastes, você encontra Cantares de Salomão. O capítulo 3, não é meia dúzia não, tá bom? Isto. Todas as vezes, olha para mim um momento, por gentileza. Todas as vezes que você lê este versículo, lembra do que eu vou falar para você agora. Todas as vezes que você lê este versículo, pensa nisso. É assim que Deus quer ver você. Amém? Todas as vezes que você parar para ler este versículo, lembre-se disso. É assim que Deus quer ver você. Como, pastor? O versículo meia dúzia. Cantares de Salomão, o capítulo 3, o versículo meia dúzia. Ele diz assim: quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda a sorte de pós aromáticos? Pare, por favor. Ele começa aqui perguntando: quem é esta que sobe do deserto? Esta é a igreja do Senhor. E é assim que Deus te vê. Deus sempre vê você subindo do deserto. O deserto representa aprovação, representa dificuldade, as lutas que todos nós, irmãos, encontramos na nossa trajetória de vida. Enquanto nós estivermos aqui, nós encontraremos dificuldades. O que que o Senhor Jesus disse? No mundo tereis... Tereis o quê? Aflições. Mas como Deus vê você? Deus nunca vê você deprimido. Deus nunca vê você derrotado. Deus nunca vê você se encurvando diante das lutas, das provações. Deus sempre vê você subindo do deserto. Deus sempre vê você se levantando, se erguendo, vencendo a dificuldade. Os olhos do Senhor, irmãos, não são como os nossos. Ele falou para Samuel, quando ele enviou Samuel à casa de Jessé, para escolher um dos filhos de Jessé. E quando Jessé viu Eliabe, ele disse: é este. E Deus falou: não, Samuel, não é este. Porque eu não vejo como os homens. Talvez você esteja no deserto. Talvez você esteja vivendo um momento de luta, de dificuldade. E você se vê, a cada instante desta luta, desta batalha, você se vê decaindo, perdendo as forças, perdendo a batalha e se afundando cada vez mais como numa areia movediça. Parece que não tem jeito, mas não é assim que Deus te vê. Como Deus te vê? Deus te vê subindo. Quem é esta? Esta é a igreja do Senhor. Quem faz parte da igreja de Cristo aqui, diga amém. É assim que Deus te vê. Como Ele te vê? Voltando ao versículo meia dúzia. Quem é esta que sobe do deserto? É o que Deus está vendo agora. Não importa as circunstâncias ao seu redor. Deus está vendo você subindo. Deus está vendo você crescendo, amadurecendo, saindo desta situação. É esta a expectativa que ele tem no coração em relação à sua vida. Quem é esta que sobe do deserto? Nós já sabemos quem é. Quem é, pessoal? A igreja. Ela sobe como? Como coluna de fumaça. A igreja do Senhor, ela sobe do deserto como coluna de fumaça. Isso é interessante, porque Deus, para guiar o povo dele no deserto, a Bíblia diz que durante o dia ele usou uma coluna de fumaça para conduzir o povo. Durante a noite, uma coluna de fogo, não é isso? Aquela coluna de fumaça servia, irmãos, como uma bússola para aquele povo no deserto. Servia como uma referência. Para onde a nuvem se dirigia, a multidão se dirigia. Amados, é assim que Deus vê você. Deus vê você como referência para outras pessoas que estão perdidas no deserto, para pessoas que estão com a vida amarrada, destruída. Deus vê você subindo e se tornando essa coluna de fumaça, essa coluna que vai indicar para outros que estão perdidos como você estava, esta coluna que vai indicar o caminho, que vai indicar a terra prometida, como a coluna de fumaça fez com a nação de Israel. Talvez você esteja na luta, na dificuldade, e às vezes se pergunta, por quê? Por quê? Por quê? Nós devemos nos fortalecer e vencer. Você é capaz. Como igreja do Senhor, há uma unção sobre a sua vida. A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Não vão prevalecer contra você. Se levante, use a autoridade que Deus lhe deu e coloque o inimigo no lugar dele, debaixo dos seus pés. E se torne esta coluna de fumaça. Amém? Se torne esta referência para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para a sua irmã, para aquele parente distante, para o vizinho, para o colega de trabalho. Se torne esta coluna de fumaça que vai indicar a terra prometida, que vai conduzi-los à terra prometida. Amém? Ela sobe do deserto como coluna de fumaça, como referência para outras pessoas. E como mais, pessoal? Ele diz, perfumada de mirra, de incenso e de toda a sorte de pós aromático. A igreja sobe e ela não sobe ferida, suja, rasgada, cansada. Não, ela sobe, como a palavra diz, perfumada, exalando o bom cheiro de Cristo, dando bom testemunho. O bom cheiro, irmãos, é o nosso testemunho. São as palavras, irmãos, que falamos diante das dificuldades. A igreja sobe, irmãos, exalando esse bom cheiro. É assim que Deus te vê. Amém? Quando Deus olha para você, Ele não te vê de outra forma. Ele não te vê de outra maneira. Talvez você se olhe e diga, ah, eu estou arrasado. Eu estou acabado, destruído, não tem mais jeito. Mas não é assim que Deus te vê. Como Deus te vê? Subindo, como coluna de fumaça e exalando um bom cheiro. Guarda isso no seu coração. Você pode. Independente das circunstâncias que se levantaram, no Senhor você pode subir. No Senhor você pode se levantar e mudar essa história. Quantos que entenderam digam graças a Deus. Guarda no seu coração essa palavra e nunca se esqueça disso. É assim que Deus te vê.